essa falta de tempo que por vezes chega a me desesperar. Esse meu desatino, nossos descaminhos e a vontade louca de ficar. Me perdoa essa falta de sono que por vezes chega a me desanimar. Queria te encontrar nesse meu abandono e não ter que depois desapegar. Te queria sem pressa, sem medo, na loucura de um dia qualquer. Te tragar no silêncio da noite, nos teus braços me sentir mulher. Mas a falta de tempo é tamanha e essa ausência de mim te devora. Me perdoa esse jeito cigano de partir sempre antes da hora. Silêncio da noite, nos teus braços me sentir mulher. Mas a falta de tempo é tamanha e essa ausência de mim te devora. Me perdoa esse jeito cigano de partir sempre antes da hora.